330. Mais dois minutos para emitir decolagem, tem problema? Sem problemas, é a parte iniciando. Obrigado, repórter. Salvador, boa noite, o 9526. Siga. É para Porto Seguro, a princípio no 320. Saída prevista da EL, aguarde cópia. Na escuta, obrigado. Irá inicial, tá, 3305. Sente vento agora, 090 graus com 9 nós. Sente. Hotel Charlie, chame a torre 186. Sim, forma parte que se encontra. Saída prevista da EL, aguarde cópia. 3596, seria da EL Transição? Da EL Leda, Porto Seguro. Obrigado. Decola da 17, número 2 para cópia. Decolada 1225, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, 3305, boa noite. 26 pronto para a cópia. Afirmativo. Autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisk 50, saída da EL Leda, Porto Seguro. Decolada 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 54 no 5, coteja. Objetivo Porto Seguro 320, prevista 50 da Euleda, à direita é a curva, 5495-1208, vai chamar para o posto de acionamento. Acionamento correto, chame 9526. Camarão, obrigado. Seu hotel Charlie pronto para a cópia. Autorizado Porto Seguro, nível 360, via Upper Whisk 50, saída da Euleda, Porto Seguro. Decola da 17, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5125, coteja. É correto, chama para acionamento. Chame para o táxi, Serra Hotel Charlie. Salvador, Chinera 6224, Centro Eco, Morada Caju, pronto, cópia. 6224, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decolador no zero, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 54 no 2, coteja. Pode só repetir a saída, por gentileza? Pucajama, Aracaju. Ok, está autorizado para Aracaju no nível 190, saída Pucajama, Aracaju. É, decolando a 10 com curva esquerda, controle 120, decimal 9, e o transponder 5412, ou o Chimé 224. Controle 120, decimal 8. 208, presidente. Protegimento correto, chama para pushback e sonamento. Chamará amanhã. Salvador Ground, 182, Europa 084. Boa noite, Europa 084, contact tower on 118, decimal 6. 118, obrigado, Europa 084. Nada. Salvador Tower, 118, Europa 084. 084, ready to copy HC clearance. Go ahead with the clearance, Europa 084. Europa 084, clear to Madrid, flight level 390 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Zipar transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure 120.8, squawk 5410, read back. We are cleared to flight level 390, Nepal, Upper November 873, after departure 10.8 and squawk 5410, Europa 084. Europa 084, Puka departure with Zipar transition. Puka departure with Zipar transition, Europa 084. Feedback correct, call ready for push and start. We go for push and start, Europa 084. Três a bordo, altímetro 1020, livre taxi, chama para ingresso. Seu patinho ali pronto. O 3305 chama Centro Recife. Frequência 12545, alterno 2685. 3545, 2685, tá 3305, obrigado, boa noite. Boa noite. Jet 5716 sem identificação, chega da mar e desce e mantém o 050. Charlie, livre decolar dono 7, vento 060 graus com 5 nós. Clear for push and start, call ready for taxi 084. We're clear for push and start, we'll call you for taxi 084. Seu hotel Charlie decolado aos 33, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, seu hotel Charlie. Paulo 9526 da TAM, do 13, está pronto para o pushback sinalamento. Sente, aguarde, será o próximo no setor para pushback sinalamento. Na sua escuta, 9526. Sir Hotel Charlie, contato radar, sobe para e mantém nível de voo 360, vigilante. Direto para o 360, Sir Hotel Charlie. 084 is free to taxi. 181020, clear for taxi via India Alpha, report ready, holding short. With 1020, we'll taxi via India and Alpha, will report holding short, Europa 34. 9526, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Aero Europa na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Após passagem, está autorizado, chamada para o táxi, o 9526. Descida para 2000 pés, ajuste no 020. Descida para 2000 pés, ajustado 1020, que é 76. Prossiga. A gente reporte o término. Sete no meio, autorizado a final no zero. Autorizado o procedimento IRS Entry, sete no meio. Roger, we're reaching Alpha. Roger, ready for takeoff? We're fully ready, Europa 084. Europa 084, clear to line up and takeoff runway 10, wind calm. We're clear for line up and takeoff runway 10, Europa 084. Pense livre, Charlie Alpha Tango. Para o táxi 9526 da TAM, 155 é o POV, temos 2 horas e 55, alterna com 15. Gente, 155 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alpha, reporte pronto, ponto espera. Índia Alpha, reporte ponto espera, pronto, 9526. Localizador, 7 no 6. 7 no 6, compete final, chame torre no 8 no 6. 8 no 6, 7 no 6. Salvador, boa noite, objeto 5, 7 no 6. 7 no 6, reparte externo. Reporta lá no externo, confirma as condições da pista. Tempo bom no momento, porém, pista molhada. Pista molhada, obrigado. Zero 084, airborne at 45, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, obrigado, Europa 084. Salvador, boa noite, Europa 084. Papa 084, Skokie 5410. Climbing to flight level 390, stand by for radar contact. 5450 to 390 Europa 084. 5410. 5410 Europa 084. Quero baixar para a moda, porque é 57 no meio. 57 no meio, livre pouso não no zero, vento calmo, altímetro no 020. Livre pouso no zero, ajuste no 020, vento 57 no meio. Espera, pronto. 9526, visual com o companheiro aí na final. Gente, após o objeto na final, ali mantém no 0, 9526. Após a passagem, ali mantém 9526. Salvador, Europa 34, we request 370 at final level. Salvador, Europa 084. Yes? Yes, we request 370 at the final level. Stand by for clearance. Say again for Europa 084. Europa 084. Right. Yes, we request 370 at the final level, will be enough for us. Stand by for clearance, sir. Okay, thank you, Europa 084. 716, solos 49, livre à direita, solo corrigindo, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, táxi livre via Alfa, reporte antes da Juliette, objeto 716. A 526 LV decolar da 10, vento 270 graus com 3 nós. Iniciando 0084. You are cleared, flight level 370. 370, obrigado, Europa 0-8-4.